A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio da quarta temporada de Game of Thrones e desta série de Cabeça do Ned Redux, episódios mais curtos para acompanhar estes episódios e assim fechar a série. É, diz que sim. A cobertura da série. Olá, Marta. É, tínhamos coisas para recuperar, não é? Olá, Manel. Sim, dá jeito. Dá jeito dizer olá? Sim, e estes episódios todos para trás. Dá jeito se quiseres deixar de gostar da série, mas sim. Bem, este episódio acabou por ter alguns desenvolvimentos interessantes. Nós finalmente temos aqui duas pessoas que admitem... uma já se esperava, outra basicamente declaram a sua participação no homicídio do Joffrey de forma bastante prática, não é aberta, mas prática. Sim. Para o público perceber, o Peter Baelish e a Olenna Tyrell, o Peter Baelish a explicar o que é que aconteceu para o Joffrey morrer, que o veneno estava no colar da Sansa. E a implicar a Sansa também no processo, não é? Porque sim. Porque se o veneno estava no colar, o veneno teve que sair do colar. Uma cúmplice inconsciente. Não, como é que o... Então, se estava no colar, o veneno teve que sair do colar, não é? Sim, mas ela não sabia disso. Ah, mas não é isso que ele dá a entender depois no casamento, no pós, não é? No rescaldo. Ela não é vista assim tão inocentemente pelos Lannisters, não é? Verdade, verdade. Portanto, por isso é que eu estou a dizer, ele implicou automaticamente a Sansa, ela já estava sob suspeita, não é? E ao o próprio Baelish admitir isso, pronto, as coisas ganham outra forma, não é? Mas depois do outro lado, Olenna Tyrell a dizer que nunca ia deixar a Margaery casar-se com aquela besta. Mas isso não é necessariamente uma implicação de culpa, não é? Ela só estava a dizer, alguma coisa ia ser feita para prevenir a união da Margaery, não é? Uhum. Não necessariamente matar. Pronto, eu acho que a Olenna não é assim tão explícita naquilo que diz. O Baelish, manifestamente, pronto. Mas esse também está sempre pronto para semear o caos. Eu acho que ela é suficientemente explícita. Eu acho que ela na conversa, refere até, a Margaery refere o Tyrion e ela diz, não, o Tyrion está inocente. Ah, mas como é que pode ser a certeza? Porque tenho a certeza. Acho que isso aí é muito... A Olenna é assim um bocadinho como o Tyrion, não é? Bebe e sabe coisas, se calhar. Não sei se sabe coisas, mas diz muitas coisas. Não tem papas na língua, isso é certo. Pronto, por isso é que eu estou a dizer, quer dizer, a Olenna tem uma maneira muito especial de transmitir certas informações, não é? Mas não necessariamente de dizer fui eu. Pronto, não sei, isto são maneiras de ver a coisa. Ok, está bem, noutro ponto do reino, dentro daquilo que é minimamente interessante, Daenerys continua na sua tour pelas três cidades, e agora que já conquistou Meereen, decide retaliar em relação àquelas crianças que estavam crucificadas quando ela chegou à cidade, e sim, crucificar os esclavagistas. E os mestres. Sim. Pronto. Olho por olho, como se costuma dizer. O que é que... aqui ela teve um conselho do Barristan Selmy. Eu acho que aqui o Barristan esteve bem no conselho. Eu não sei até que ponto é que isto é um sinal de justiça, de facto. É assim. Ela é facilmente vista como um elemento fraco, não é? Uhum. Porque é uma mulher, começa logo por aí. Uhum. E o que acontece nestas situações é quando tens um jogador que é automaticamente visto como um jogador mais fraco, ou um elemento mais fraco do jogo, essa pessoa tenta sempre compensar isso. E esta atitude da Daenerys, por muito justa que tenha sido, ou na ótica dela que possa ter sido justa, foi um bocadinho extremista, não é? Parece quase uma birra do género, agora vocês vão pagar, fizeram e eu vou-vos fazer a vocês. Pronto. Porque é verdade que existem os slave masters, não é? Mas não quer dizer necessariamente que todos sejam iguais. Pronto, é aquela coisa de quando uma generalização abusiva foi o que ela fez. Ela olhou para aquilo e disse, ok, então agora vou-vos fazer o mesmo. E crucificou-os a todos. Acho que o Selmy teve bem aconselhá-la a não fazer aquilo, mas pronto, ela acabou por fazer aquilo que quis. Ela é rainha. Sim, para todos os efeitos, é ela quem manda. Exatamente. O Selmy, todos os que estão à volta dela podem aconselhar, mas não decidem por ela. Veremos se esta decisão vai ter implicações nos próximos episódios. Isto é uma história um pouco política e que pode não... Ok, na prática acho que não contribui para o desenvolvimento da história geral, mas que acaba por contribuir para o desenvolvimento das personagens que estão nela envolvidas. Ah, e são maneiras de ir enchendo palha, não é? Nós já sabemos que o dinheiro nas temporadas... Mas isto também está nos livros. Eu já não me recordo. Já não me recordo. Mas pronto, há que haver sempre uma forma de fazer encher chouriços, não é? No próximo episódio vamos falar de uma da situação em Chrysler's Keep. Disse bem? Disse. Craster. Craster's Keep. É complicado, por não, vezes. É Craster. É, sim, tem um Craster's Keep. Não é Craster. Ah, agora sim, Craster's Keep. Ele não é Meister. Ele é Craster. Tá bem, pois... Sim, acentuação, está bem. Não, fonética. Anyway, o Bran está lá, foi capturado, e vamos falar disso no próximo episódio. Para já, e para acabar este episódio, vamos falar daquilo que dá nome a este capítulo da série, que é a espada que era do Jaime Lannister e que é oferecida à Brienne de Tarth. Sim. Que foi uma das espadas que saiu da Ice. Da Ice. Pronto, o Jaime entrega-lhe a espada, não é? Uhum. Sabe que certamente que a Brienne vai fazer melhor uso dela do que ele. Sim. E o nome é apropriado, a Brienne fez uma promessa e o Jaime dá-lhe a espada para ela poder cumprir, ou tentar cumprir. Vemos aqui algum sinal de viragem do personagem, do Jaime? Mais um sinal de viragem, porque ele dá a espada para ela manter uma promessa que ela fez aos Stark, apesar dos Stark se poderem ser considerados inimigos dos Lannister momento da história. A questão aqui, e isso é frisado quando a Brienne se junta à Kat, é que a promessa não foi feita aos Stark. A promessa foi feita à Kat, como Tully. Porque a Brienne disse que não se ia juntar ao Stark, mas que jurava a espada à Catelyn como Tully. Em relação à viragem do Jaime, eu vim a ouvir umas coisas agora no caminho, e não sobre este episódio, mas que também se pode aplicar. O Jaime começa a demonstrar um novo sentido moral, ou um novo padrão de condutas morais, que não tem a ver com o sistema, mas tem a ver com aquilo que ele sente como indivíduo. Okay. Portanto, ele está a deixar de seguir as morais da casa Lannister e as moralidades que lhe foram impostas pelo Tywin, que lhe foram impostas... Não, mas a questão não é só da família, tem a ver com a própria guarda real de King's Landing. Ok. E ele está a assumir um moral compass muito próprio, em que começa... a dar alguma prioridade ao eu e deixar de pensar no nós. Portanto, isto começa a ser, se calhar, um ponto de viragem para a personagem e vamos ver que outras implicações é que terá no futuro, não é? É verdade. Próximo episódio vai começar já a seguir, ou mais daqui a um bocado, não sei, é convosco. Se ainda não subscreveram, passem pelo iTunes, pelo Spotify ou pelo Google Podcasts, ou Mixcloud, ou YouTube, ou onde quer que ouçam a cabeça de Ned, cliquem naquele botão para subscrever e novos episódios vão aparecer automaticamente assim que estiverem disponíveis. Até já!